periferia. Nasce na periferia, não tem muita opção. Ou cai na cadeira, ou deita no chão. Quem nasce na periferia, não tem muita opção. Ou cai na cadeira, ou deita no chão. Quem nasce na periferia, não tem muita opção. É foda, é do revolta, morte. Manos que não se entende, os que pegaram o caminho errado já estão enterrados. O ladrão que enquadra o boy em plena segunda-feira, não tem chance, não tem Deus. Não é brincadeira, é apenas motivo de ódio de quem sonhou a vida inteira com um emprego, com uma casa. Não queria ver o seu futuro jogado numa vala. E a cada momento que passa, mais um que nasce pra morrer. Na vida bandida vai seguir o exemplo do pai, um assaltante de banco, traficante, ou apenas mais um retrato na estante. Futuro inseguro pra quem nasce na periferia, um moleque sem opção. Faz uma oração abraçado a uma PT, pedindo a Deus pra não ser o corpo ensanguentado na esquina, coberto com jornal. Na periferia não tem Páscoa ou Natal. Por que será que tem que ser assim? Sangue, choro, final ruim. Periferia, vida dura, barraco de madeira, chão de terra. Crianças infelizes com esse teto, cadê o seu brinquedo? Saca sua PT, põe na cabeça, é só sapecar. O relato é verdadeiro, não é pra se assustar. É o que acontece com o país na miséria. Revolta não mais cresce agora em todo ser humano. Ela permanece infelizmente, a paz nos abandona. É polícia, crack, enterro e velório. E na noite menos um, mano sem opção, que nasceu, cresceu sua infância com os pés no chão, que colava com os malucos, catava no lixão. Que nasceu na periferia com as má recordação, ou pedia esmola, ou catava papelão, ou quem sabe no asfalto, ou no sinal. Pelo amor de Deus, tio, me dá um real. Mas aí o burguês não quer nem saber, passa reto, fecha o vidro e finge não ver a situação que ele vive. Sem opção, sem saída, muitos adotaram a vida bandida. Vários capas de jornal na manchete, chamar de marginal. Mas na periferia, que merda, mais um que nasce pra viver, dependente da miséria. Através de uma fresta no barraco, o sol iluminou o rosto daquela criança que com 7 anos já tem a inocência levada. Só não sabe o que vai ser quando crescer. Se pá, um traficante vendendo pedra na viela, ou sei lá, um ladrão ensanguentado na favela. Quem nasce na periferia não tem muita opção. Ou cai na cadeia, ou deita no chão. Quem nasce na periferia não tem muita opção. Ou cai na cadeia, ou deita no chão. Quem nasce na periferia não tem muita opção. Mas a realidade é que o moleque cresce vendo. Desde pequeno já sonhava com uma arma na mão. Logo matar, sentar o dedo, mandar pro caixão. Pois desse jeito, que caminho você acha que ele vai trilhar? Pois do seu lado é um espelho embaçado. Desde pequeno brincava no barro, aprendendo a ser revoltado. Um dia desses ele viu um mano deitar no chão, todo ensanguentado. Também já viu tiro pra todo lado. Gritaria e desespero é que o moleque cresce vendo. Na periferia o álcool domina, pedra, maconha, farinha e a porra da polícia. Aí eu pergunto pra você, de que vale o pensamento em função da paz? Pois eles só pensam em quem está lá em cima, e não quem vem lá atrás. Bate a ira, e por que não roubar? E por que não matar? E ver o sangue escorrendo na calçada por uma roupa nova ou um tênis de marca. E é assim que eles aprendem na escola da vida. Sem professor, mano sem alternativa. Mais um assassinato e o mano é encontrado com uma pedra gravada na cabeça. É consequência de pontos de droga. Cena triste, mas é comum de se ver. É notícia pra rádio, é ibope pra TV. Valentia de fulano, dedo nervoso. O limite é o chão e pra bandido periculoso, um pedaço do inferno. Vê se não se entregue, nem cadeia e nem caixão. É merda pra você, a cabeça decapitada não é troféu. São fascina de extinto, perigo urbano. É tiro no coração do sistema e do político cuzão. Pesadelo acordado que nunca vai acabar. O moleque no sinal, metendo o oitão. A única opção é um estopim, marcado muito humano por aqui. Virando finado na explosão do crime, sua vida se define. Sem comida, sem dinheiro, é enquadro, a vitrine é ladrão. Ou trabalhador sem futuro, ou morre trampando, ou pulando o muro. Futuro pra poucos, pra muitos, será cair no chão? Será pro cadeião, no bom fim, ou no 17º assinando artigo? Não é a cara, passo a passo, deixe o crime de lado. Pouco a pouco, vai ficando escasso. Me lembro do assalto, de um plano bem bolado, do tiro no escuro e a quadrilha no enquadro. Crime perfeito não existe, desiste, moro. Yeah. Esquina, puta que eu pariu. Deitado no chão, as moscas ao redor. Com 3 tiros na cabeça, quem puxou não teve dó. Essa foi a consequência da vida bandida. Um dia você vive, no outro já não há mais vida. Com os familiares em volta, reconhecendo o corpo. A mãe olha pro filho e vê que está morto. Desgosto com revolta por dentro. Ela sempre rezava pro seu filho não entrar em desespero. É bem assim que o sistema faz. Nos dá tudo que não presta, nos tirando a paz. Só quem é forte e tem cabeça sobrevive. Longe das drogas, longe das armas, longe do crime. Pois na periferia não se tem opção. Ou cai na cadeia, ou mano, deita no chão. Ou deita no chão. Nascer na periferia não tem muita opção. Tem opção. Ou cai na cadeia, ou deita no chão. Nasce na periferia, não tem muita opção. Tem opção. Ou cai na cadeia, ou deita no chão. E nasce na periferia, não tem muita opção. Tem opção. Ou cai na cadeia, ou deita no chão. E nasce na periferia.